que manda um beat e disse: Renan, chega no mic, naquele pique. Só que antes de eu pegar na pique, eu pensei: que será que eu vou escrever nesse som, hein, tio? Falar do quê? Se eu fosse o C, falava mal de outro MC. É que tá na moda, né? Eles adoram isso aí. Sei não, acho melhor eu escrever sobre política. Mas certeza que eles vão dizer que eu sou petista. E se eu falasse de amor, tipo Caetano Veloso? Bem capaz do Zé Povo dizer que eu virei meloso. Se eu for periculoso, fala de crime, ladrão. Fala o Renan pagando de gangstão. Falou de grana é vendido, falou de vitória ostentou. Tá difícil, hein? E a Bic perguntou pra onde eu vou. Aí, João, só não esquece, hein? O rap é compromisso. Como se há quase 20 anos eu não fizesse isso. Tá cheio de mestre que não quer passar pela cerimônia. Mas quem estudou sabe quem comprou o diploma. Tanto professor, tem alguma coisa errada. Nunca vi a ignorância tão alastrada. Tá cheio de mestre que não quer passar pela cerimônia. Mas quem estudou sabe quem comprou o diploma. Tanto professor, tem alguma coisa errada. Nunca vi a ignorância tão alastrada. Sempre no piano, nunca copiando. O mundo é redondo, só que eu tenho um plano. Lírico, bélico, blow nas rimas fofuchas. Eu sou inquérito, terror desses caneta murcha que faz rap pra rappers, pra reaction análise. Sou um véio de sangue novo, MC, hemodiálise. O rap é foda e tem que ser foda natural. Cês quer fazer som com inseminação artificial? Speed flow, punchline, multisilábica. Já fazia isso enquanto eu trampava numa fábrica. Meu verso é campinho de terra, não é grama sintética. Minha poesia é maior que qualquer métrica. Não conhecer União, nem Soviética. Andam sem conteúdo, sou parada poética. Tão de brincadeira, né? De sacanagem. Querendo tomar sol antes de encher a laje. Tá cheio de mestre que não quer passar pela cerimônia. Mas quem estudou sabe quem comprou o diploma. Tanto professor, tem alguma coisa errada. Nunca vi a ignorância tão alastrada. Tá cheio de mestre que não quer passar pela cerimônia. Mas quem estudou sabe quem comprou o diploma. Tanto professor, tem alguma coisa errada. Nunca vi a ignorância tão alastrada. Com a tecnologia, surge um montão por dia. Com a tecnologia, surge um montão por dia. Infelizmente, com a tecnologia, surge um montão por dia. Infelizmente, rachou todo ideal. Tá osso e não dá pra ficar. Só prejuízo pro rap, pouco acontece. Forte reforçada sua pressa, ninguém merece. Com a tecnologia, muita treta. Surge um montão por dia. Infelizmente, a maioria é uma porcaria.